suas fotos eu ainda não consegui apagar da galeria do meu celular. O vidro da janela que a gente quebrou fazendo amor eu ainda nem mandei consertar. Porque tudo aqui tem o seu cheiro, o seu shampoo ainda tá no meu banheiro. O meu consciente quer te apagar, mas o coração não deixa. Eu tô me esforçando pra esquecer, mas me fala como não lembrar. Se a gente fez amor em cada canto dessa casa, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mas me fala como não lembrar. Se a gente fez amor em cada canto dessa casa. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. As fotos eu ainda não consegui apagar da galeria do meu celular. O vidro da janela que a gente quebrou fazendo amor, eu ainda nem mandei consertar. Deixa lá quebrado. Porque tudo aqui tem o seu cheiro, o seu shampoo ainda tá no meu banheiro. O meu consciente quer te apagar, mas o coração não deixa. Eu tô me esforçando pra esquecer. A gente fez amor em cada canto dessa casa. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu tô me esforçando pra esquecer, mas me fala como não lembrar. Se a gente fez amor em cada canto dessa casa. Ai, ai, ai, ai, ai. Se a gente fez amor em cada canto dessa casa. Em cada canto dessa casa. Mateus! Que massa, que honra. Da Ferreira, tamo junto, cara. Sucesso, moleque.